dia 20 de dezembro de 2022 e este é o episódio 227 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, como estás? Estou fecholas. E temos de volta o nosso grande amigo David Negreira. Olá, David. Olá, pessoal. Olá, Diogo. Olá, Alex. Olá a toda a gente da comunidade. Como estão? Como se sentem nesta noite? Epá, o resto da comunidade, não sei. Eu estou muito bom, porque é de facto muito bom ter de volta aqui ao show, nem que seja só para este episódio especial. Portanto, muito obrigado por vires. É sempre um prazer. Um prazer aparecer aí de vez em quando. Pronto. Ai nada, assim é que é falar. Já tinha saudades. Já tinha saudades, já não falava com vocês há muito tempo também. Ah, pois é. Também é verdade. Ok, eu disse ainda agora que é um episódio especial, porque este é o último episódio do ano. E além disso, mais importante que isso, é o episódio em que vamos fazer as previsões para o que vai acontecer no ano de 2023. Esqueceste uma coisa importantíssima, okay. Diogo, okay. Então esse Natal foi bom? O meu Natal, não sei o que é. Não é o porque... teu, é o de quem nos ouve. O nosso ainda não foi. O das outras pessoas é perfeito. Claro, o das outras pessoas é perfeito. Eu não moro no Natal, eu comemoro com Milanzas. Pronto, pronto, isto é a época de comer com Milanzas. Com Milanzas. Exatamente. Para quem não sabe, o que nós fazemos neste episódio é, além de fazermos previsões, cada um faz pelo menos três, mais uma possível de bónus, e apostamos sobre se as previsões que cada um de nós faz se vão se concretizar ou não. Agora, no início de 2024, vamos olhar para as previsões que fizemos para 2023 e vamos ver, somar os pontos de quem fez as apostas e ver quem é que ganhou. Chegar à conclusão que eu ganhei outra vez. vamos ver. Este ano está muito renhido, o ano 2022. Estive a ver já assim por alto as previsões que foram feitas e está muito renhido. Atenção, que o ano ainda não acabou, é? Sim, daí eu estou a dizer que até agora está muito renhido. Portanto, vamos ver. Ainda há hipótese de algumas das previsões que fizemos se concretizarem na última semana e em alguns dias do ano. Mas vamos ver. Toda a gente achava que a França ia ganhar o Mundial e depois a Argentina trocou as voltas todas. Isto sou eu a fingir que acompanhei a cena e que domino. Portanto, até ao lavar dos cestos é vindima. Exatamente. Eu não tenho mais a acrescentar disso. Claro que sim. Como foi a tua semana, Diogo? A minha semana? A minha semana que durou desde ontem? Nada. Olha, instalei um Ubuntu Server num dos meus nukes que está aqui, mas ainda não lhe instalei mais nada. E pronto, foi isso. Não tive tempo para mais nada. Bem bom. Vi que quem esteve a ver aqui o streaming da gravação, eu vi já que o Steve Sagan, que é o criador do software VDO Ninja, que é a plataforma web que nós usamos para produzir a componente de vídeo do podcast e que usamos também para conseguir interagir uns com os outros, os anfitriões, e ver as caras uns dos outros. Ele criou não só uma versão nova do VDO Ninja, que é há coisa de um mês, mas também criou vários vídeos novos sobre dicas para utilizar nesta nova versão do VDO Ninja. E eu ainda não tive a oportunidade de ver os vídeos, mas já vi que ele tem lá, já estão aqui tabs abertas para ver, para ir aprender as coisinhas novas, porque há aqui várias coisas super interessantes. Dá sempre jeito, claro que sim. Então e tu, David? O que é que fizeste esta semana? E na anterior, semana, e na outra neste antes, anital, e na outra antes, neste anital, e na outra antes. Aí, bem. Acho que vou resumir. Conta-nos só as últimas, que a gente tem menos demora para isto. Pá, fui a Praga também. Também andei por Praga a passear pela Canónica. Infelizmente não me consegui encontrar com vocês. Foi é verdade, assim um bocado, é verdade. Pronto. Infelizmente não me consegui encontrar com vocês, mas estive lá também em Praga, exatamente no mesmo sítio, no mesmo hotel, durante uma semana a trabalhar lá com o Canonical. Foi fixe porque foi a primeira vez que eu pelo menos... Yeah, foi a primeira vez que eu me juntei desde 2019 com o pessoal da empresa. Uhum. Portanto, foi engraçado ver uma data de malta toda junta outra vez. E passear por Praga, que é uma cidade lindíssima. Não tive muito tempo a passear, mas o pouco passeei foi engraçado. Para além disso, pá, continuo nas atividades do costume, né? Continuo aqui com os meus servidores em Linux. Continuo a comprar cenas para o meu... tenho aqui um laboratório montado. Tenho LXD, um cluster LXDs a correr. A próxima coisa que eu quero pôr, vou-lhe pôr CF em cima. Entretanto, também... Vais usar o quê para instalar o CF? Nós falámos aqui há poucos dias do MicroCF. Vou andar a explorar o MicroCF. Agora, se calhar, vou fazer a reinstalação para fazer com o MicroCloud também. Fazer a cena toda de raiz. Uhum. Como são containers, também estava a pensar nisso. Posso andar a tirar os containers, depois destruo o cluster, faço outra vez e mando os containers para lá e siga. E pronto. E depois desse laboratório vêm outras coisas, que é um router também. Sabes aquela, acho que é o router que tu tens, né? Aquele router com 4 portas, fanless ou Diogo. Uhum. Pronto, tenho esse router a fazer de router das instâncias do laboratório. Depois posso fazer BGP e uma data de coisas de rede com. Internamente, que são engraçadas, DNS, essas coisas todas. Ainda estás a usar o mesmo hardware? Desculpa de interromper, mas eu preciso fazer esta pergunta. Todas as vezes que cá tiveste, mostraste e abanaste uma placa. É essa placa que estás a falar, que faz de router agora? É, não é uma placa, não. Era um routerzinho. É assim, eu tinha aqui 3 servidores. Eu não sei se vai dar para ver no YouTube. Deixa lá. Tenho aqui estas 3 maquinetas, que são o meu cluster CF, e tenho aqui o router. Ok, boa. Pronto. O que mostraste não era esse. Não era esse router. Ok. Não, este é igual ao que eu tenho e ao que a Nitrokey vende como router também. O hardware é o mesmo, acho eu. Eu comprei a outra empresa, uma empresa chinesa, mas o hardware acho que é o mesmo. Esse router que estás a falar, essa borda, é o Banana Pi. É o Banana Pi R2, que esse é o meu router de casa agora, com o OpenWRT. Okay. E ando aqui cá nessas coisas todas. E agora a ver, este ano quero ver se aprendo programação a sério. Também devido às mudanças de trabalho que tive na Canonical, estou agora a fazer L3. Vou ter que fazer mais cenas de programação, debugging, não sei o quê. Quero entrar mais por essa área também. Muito ligado sempre aos sistemas e à automação de sistemas e essas coisas todas. E ando a aprender Golang, depois. Que a grande parte das cenas hoje em dia de Kubernetes, LXDs e esse tipo de cenas é tudo Golang. Cenas de clouds é muito Go, faz todo o sentido. Mas dentro da Canonical há muito Python, não é? Há muito Python. As tuas funções é Golang também? Ou... Desculpa? Falaste que ias aprender programação também por causa das tuas novas funções. O Golang tem que ver com isso ou é um à parte porque na Canonical é quase tudo Python? Não, tem a ver com isso, tem a ver completamente com isso, e porque há necessidade pessoal, principalmente no departamento, de haver mais, pronto, quanto mais pessoas souberem de Go, melhor. E então, como também demonstra o interesse, é uma cena fixe de ir seguir. Eu já ando a tentar tipo, aprender programação a sério já há uns anos, nunca consegui avançar, sei os básicos, mas não consigo fazer arquitectar assim um grande software. Mas isso também vem com prática de anos a desenvolver, portanto. Mas pronto, estou agora a ver se inverno mesmo a sério e como posso aplicar o meu trabalho, acho que se vai tornar mais fácil. Só que uma nota sobre uma coisa que o Tiago estava a dizer que a Canonical tem muito Python, e é verdade. Historicamente a Canonical era uma casa de Python, até que aqui há uns anos o Mark aprendeu Go. E apaixonou-se por Go e começou a ver bué da Go também dentro da Canonical. E tens o Launchpad, por exemplo, é todo em Python. O MAS também é todo em Python. LXD é Go, né? LXD é Go. E bué da scripts, bué da scripts mesmo da base recentes. Do Ubuntu, é tudo Python. Tens livrarias todas do apt para Python e não sei o quê. Acho que as mais recentes, as mais antigas, são ainda em Perl. E mesmo, lá está, em termos de produto, mas também em termos de gestão de infraestrutura, e ainda nós ontem estivemos a gravar, para quem nos ouve, o episódio da semana passada foi com o Ricardo. Eu não sei se isto ficou no ar, se não ficou, Mas não ficou, não. Não ficou, não? Não. Então olha, não. Quem é patrono, quem é patrono aprende a ser, quem não é patrono, que aprende a ser patrono. Falava-se a dada altura, conversa em off, e acho que isto não é privado o suficiente para podermos falar, portanto, em eventualmente fazermos um podcast sobre DevOps e sobre toda a filosofia que está por trás e sobre a metodologia e por aí fora. E uma das coisas que eu mais estranhei, exatamente quando estive em Praga, foi que percebi-me que, e quando falas em DevOps, grande parte daquilo que tu usas, a ferramenta quase obrigatória em todos os ambientes, é Terraform. A Canonical não usa Terraform, usa Python. Aquilo que se faz com Terraform, a Canonical faz com Python. E eu fiquei assim um bocado mas pronto, é o que é. Portanto, quando tu chegas a um extremo de, e o Terraform, com todos os defeitos que tem, faz muita coisa e poupa-te muitas horas. Certamente eu não conheço o Python da Canonical para substituir o Terraform, mas quero acreditar que seria mais simples fazer as coisas com Terraform, digo eu, grande parte delas, pelo menos. Portanto, quando a opção é vamos fazer isto em Python, e eu percebo, explicaram-me o que está por trás dessa decisão, mas ainda assim, quando chegas ao limite de, com ótimas ferramentas disponíveis, usares Python, a minha convicção é que aquilo deve estar por todo lado. Sim. Sobretudo na parte do Juju, estás a ver, tipo a cena com, basicamente como a Canonical faz deploy das clouds deles, estás a ver, com o Juju, pode depois fazer deploy do OpenStack, de LXDs e... Para agora aumentar esse ecossistema, essa base toda, tipo, o Juju em si é Golang, mas os scripts todos correm por trás, portanto, fazer a sincronização de saber que esta aplicação tem que se ligar a esta base de dados e de fazer as trocas de passwords e não sei o quê, e dizer que está pronta e que não está pronta, essa parte toda já é em Python, estás a ver? A parte toda da orquestração. Já é toda em Python. A cena é assim. Do Charms ou do... Isso é a parte dos Charms? É os Charms, exatamente. É os Charms da Canonical. Que depois é tudo gerido pelo Juju, né? Que o Juju depois faz o deploy dos charms para as aplicações, para os containers, para os servidores, whatever. Curiosamente, tive lá um developer, que é o developer do Lutris, que é um launcher para jogos. Aliás, é um launcher que não sei se ele não lança também outros launchers, mas que eu não conheço bem, portanto não me quero alargar muito. E ele começou a desenvolver o Lutris em Python, precisamente por causa da aposta da Canonical no Python e das APIs que foram sendo desenvolvidas pela Canonical para integrar aquilo no desktop. E ele estava assim um bocadinho triste da Canonical ter-se afastado do Python no desktop, em detrimento de outras tecnologias, porque para ele era benéfico, né? Mas pronto. Opa, é difícil competir opções. Também com o Valve, né? E com a Valve e com a Vulkan e essas coisas todas que agora estão em mega força. E está a funcionar tudo cada vez melhor. E depois a cena do Handle também, né? Como é que se chama aquela console portátil? Esqueci-me do nome. O Steam Deck. Steam Deck, exatamente. Né? Era difícil competir com o Steam Deck. Tive quase para comprar. Eu também já tive com o na mão. Estava guarda de gate, portanto. Também já tive com o na mão no outro dia. É muito dinheiro para pouca utilização, é aquilo que eu acho. Lamentavelmente. Não estou a dizer que é mau o equipamento, não estou a dizer que. Para agora... eu jogar Super Tux Kart era de facto demasiado. Exatamente. De veras. Então, mas como é que é? Vamos começar com o jogo ou não? É bem verdade, vamos lá, verdade. Então, quem é que quer ir primeiro? É o David. Estúdio. É o David, que é o convidado. Vamos vou chamar. Primeiro. Sim, senhor. Então, sim, vá. Senhor. Vá. Qual é a tua primeira previsão? Previsões para 2023. Primeira previsão. O Feediverse vai passar a ter 10 milhões de utilizadores ativos. E eu vou deixar o link depois no canal, para dizer qual é que é os números aproximados neste preciso momento. Neste website em específico, provavelmente vai haver outros websites que têm outros números, mas sim, este, interessa ter um. Este em específico diz que tem 3.9 milhões utilizadores ativos no Feediverse neste momento, e a minha previsão é que até ao final do ano vai chegar aos 10 ativos. É razoável. O que é que vocês dizem? Acham que sim? Acham que é assim, Ele está com mais de 8 milhões e meio de utilizadores total. Não estou a falar ativos, está com 8, mais de 8 milhões e meio. Então, estou a ver isso, que eu só vejo 7.300. Não sei nem o que estás a ver. Eu estou a ver population 7.300, active Nossa. Users 3.900. Estou no link que o David partilhou. O que eu vi é uma conta que existe no Fediverse e que faz essa. Então, mas acabámos de dizer que temos que seguir a bitola. Sim, mas o que eu estou a dizer, mas calma, o que eu estou a dizer é uma coisa. Portanto, aquela conta diz que 7 mil, não, o que eu estou aqui a ver 7 milhões. 7 milhões, sim. 7.3 milhões. 7 milhões, sim, exatamente. Pronto, ok. Esta diz 7 milhões, o outro diz 8 milhões, mais de 8 milhões e meio. Ok. Mas assumindo que tem 7 milhões e 356 mil, e mais uns pozinhos, e agora tem quase 4 milhões ativos, eu acho que é razoável. Acho que tem uma boa possibilidade de acontecer. Acho que a pergunta que se impõe é se o Elon Musk vai mesmo se largar o Eu acho que não. Eu acho que não. Eu já não consigo fazer previsão. Pôs ali as suas poupanças todas e agora vai sair. Espera. É mais complicado do que isso, porque ele, ainda antes de efetivar a compra, ele disse que iria gerir durante um tempo e depois ia nomear um CEO para o substituir, porque ele não queria ficar definitivamente como o CEO do Twitter. Será que já passou esse tempo? Não, daqui a dois dias vem com outra história qualquer e vai ser outro drama qualquer gigantesco outra vez. Aquela votação que ele fez aqui há dias, a seguir a isso, já veio o gajo do Mega, como é que se chama? Do Mega Upload. Oi, o Kim.com. O Kim.com, ok. Sugerir que as votações que só deviam valer se fossem feitas por pessoas que pagam para aceder ao Twitter. É muito bom. Ah, não, calma, não foi ele que disse isso. Ele disse outra coisa, calma. Ele disse que aquilo era uma boa oportunidade para o Elon obter uma lista de bots. Aquela contagem. E é por essas e por outras. É por essas e por outras que eu acho que disse aquilo. Que eu acho que até o final do ano vamos ter 10 milhões de utilizadores ativos no Fediverse. Eu voto a favor. Eu também. Também acho que sim, acho que é uma boa. Não é assim tão difícil quanto isso. Não, dadas as circunstâncias, 10 milhões poderá ser perto do valor que ele consegue atingir. Eu não creio que vá ser muito mais do que isso. Vamos ver. Mas creio que há uma boa possibilidade de chegar aos 10 milhões e por isso vota a favor. Pronto. Está bem. Maravilha. Temos consenso. Então, quem está a tirar notas? És tu, Diogo? Sim. Então vá. Pronto. Agora. Posso ir à segunda previsão? Não, pera, dá a voltinha, Agora eu vou dizer tu. Está certo. Então pronto, deixa-me só fazer aqui um preâmbulo. Eu encontrei, tenho aqui uma previsão que diz respeito diretamente ao nosso podcast. Tenho uma que é, que diz respeito ao país onde este podcast acontece. E tenho uma outra que é global. E que afeta, ou que, pronto, que considera o mundo inteiro. Portanto, tentei aqui arranjar um espectro e aqui dar um bocadinho de matemática às minhas previsões. Tenho uma extra que está no meio gás entre Portugal e o mundo, portanto, e que envolve a Europa. Portanto, tentei arranjar aqui 4 medidas. Não sei se vou chegar à minha previsão extra, não sei se vai fazer falta ou não, porque eu acho que com as 3 ganho, portanto não preciso da previsão Estás extra com para muita nada. Confiança? Ok. Estou sempre muito confiante. Mas olha, vou começar. E vou começar então com a minha previsão que diz respeito ao podcast. E a minha previsão é muito básica e muito simples, que é que finalmente, ao fim destes anos todos, vamos conseguir uma coisa que já falámos várias vezes, mas que nunca se concretizou, que é gravar um episódio deste podcast. Ou, eu acho que vamos gravar mais, mas eu, como estou muito pouco aventureiro, vou dizer apenas um. Ou seja, ao longo de 2023 vai haver um episódio ao vivo, e quando eu digo ao vivo é nós estarmos a gravar todos no mesmo sítio e com o povo a assistir. Com o povo assistir, ok, esse é um detalhe que não está aqui. Sim, eu vou acrescentar. Fazer ao vivo não é, imagina, não vais ao Bucorn fazer uma gravação, não. Marcas um sítio, marcas uma hora, não vendes bilhetes, porque acho que ninguém vai pagar bilhetes para nos ver, mas é com dia e hora marcada, vamos estar a gravar isto ao vivo, ou seja, vamos fazer um happening. Hoje não está cá. Está cá o Miguel, podemos dizer estas coisas assim. Exatamente, podemos falar em estrangeiro. Acrescentei que é com o público, mas não é na UbuCon, numa UbuCon. Sim, não é, ou seja, não é, é um evento para nós, não é? Uhum. Uma coisa sim, é um evento nossa. Autónomo. Sim, exatamente. Gostaria de participar, querem vir aí? Arranjei sítio para gravar. Não está sabes fora da hipótese. A nossa, é assim, ir aí, sim senhor. Gravar, mais complicado, porque a nossa equipa de produção é, como tu sabes, é muito grande, e então deslocalizar toda a equipa. Precisa de um caminhão. Pá, só em caminhões, só em caminhões era complicadíssimo. Portanto, se calhar fazíamos ao contrário, que era do nosso gordo orçamento, financiávamos a tua viagem até aqui e poupávamos 4 caminhões tiro. Assim era só um caminhão tiro. Já era mais. Se era só um, pois tu e as tuas coisas é o suficiente, não exatamente. Acho que um caminhãozinho dá para resolver isso. Exatamente. Mas, acho que sim. Mas pronto, mas sim, é isso. Esta é a minha previsão. Ok. David, o que é que achas? Achas que vai acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que vocês têm força e vontade para fazerem isso acontecer. Portanto, acho que. Okay. Acho que sim, senhora. E mais que um, espero eu, pelo menos. Ok, isto é uma coisa que nós já falamos há anos, de facto, que o Tiago está a dizer isto. Já falamos de sítios específicos para fazer isto. Nunca cheguei a ir ver o sítio. Não sei se o Tiago alguma vez foi lá ver o sítio. Isto que o Diogo está a descrever é um coito interrompido. E o que eu quero é desinterrompê-lo, basicamente. Não conheço o espaço também. Conheço o nome e conheço, sei pessoas que já lá estiveram e que dão ótimas referências, mas ainda não. Não quer dizer que seja naquilo, atenção. Há várias opções. Okay. Acho que já chegámos à conclusão que o Saloon, que seria o sítio mais normal de nós pensarmos, não é o indicado. Não, infelizmente não pode ser. Sim, eventualmente o Saloon, o outro mais pequenino, onde de vez em quando há uns espetáculos de comédia, poderia, mas pronto, mas eu tenho a ideia que... Teria de ser bem falado. Sim, mas temos meses para planear isso, Diogo. Ah, sim, e outra coisa. Eu não sei qual é que ainda não disseste se estás a favor ou contra, mas aviso-te já, não vale boicotar. Não vale fazer de propósito para não acontecer. Isso não. Tem que haver colaboração. Tem que haver colaboração de todas as partes. Isso mesmo. Fair game. Sim, também acho que é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que nós já falamos há muito tempo. E altamente provável que agora que já não há restrições e que estamos todos no mesmo país, é mais fácil acontecer. Portanto, sou a favor. Sim. Até eu gostava de fazer mais do que um. Todos nós. Acho que era divertido. Era mais divertido. Ok, vamos então à minha primeira previsão. Força. A minha primeira previsão é que não vai haver um Raspberry Pi 5 este ano. De 2023. Sei lá. Atenção, o ano passado nós tivemos uma previsão relacionada com isto. E eu mencionei que acreditava que este ano, 2022, não ia haver. Foi uma das minhas, não foi? Sim. Sobre novos modelos Raspberry Pi. Sim, fizeste uma previsão sobre Raspberry Pis. E o que eu disse foi que eles normalmente fazem um ano sim, ano não. Pelo menos, entre Raspberry Pis. Há pelo menos um ano de interregno. E o que eu disse é que... eles tinham lançado o Pi 4 pouco tempo antes do happening, e, e dada as limitações da supply chain, neste ano de 2022 praticamente não se vendeu Raspberry Pi 4, pelo menos ao público em geral, né? Acho que a área da indústria ainda havia algumas vendas. Eu acho que em parte por causa disso, apesar de eles estarem a anunciar que essa é uma questão que está prestes a ser ultrapassada, eu acho que em parte por causa disso, em parte porque o Raspberry Pi, o desenho do Raspberry Pi não foi comercialmente explorado o suficiente, que este ano ainda não será o ano do 5. Apesar deles terem feito um tease disso, não sei se foi no Twitter, se foi no Mastodon, que eles fizeram um tease do desenho de um Raspberry Pi 5, mas cheio de gibberish e de piadinhas lá no meio do desenho. Portanto, a minha aposta é que não há um Raspberry Pi 5 em 2023. Eu, infelizmente, tenho que concordar. Quer dizer, sim. Porque há muito ainda, devido aos problemas que houve, né, de transportes e de realmente conseguirem entregar os equipamentos e os chips e essas coisas todas, eu acho que vou ter que concordar, porque ainda há muito Raspberry 4 para se fazer, ainda há muito P4 para se fazer e para se vender. Portanto, acho que eles vão concentrar nisso, encher o bolso e depois provavelmente investir no R&D para o outro ano. Sim. Eu estou com o mesmo pensamento, ou seja, acho que sim, acho que vai haver. Agora estamos com um problema, que é um problema que também já foi assunto aqui deste podcast várias vezes. Espera, não percebi. Vai haver ou vai não haver? Deixa-me ou acabar, não ainda não. Não me interrompas o raciocínio. Okay. Pronto. E então, faz todo sentido que exista um Raspberry Pi 5 este ano. Faz, até porque lá está, eu já estava confiante que isso acontecesse durante este... Não Raspberry Pi 5, mas que já acontecesse este ano qualquer coisa. Este ano que ainda está aqui a acontecer. Agora, todo o atraso no desenvolvimento e no negócio, são duas componentes importantes, não é? E é preciso, lá está, todo o desenvolvimento que foi feito para o Raspberry Pi 4 tem que ser rentabilizado. E com os atrasos todos que estão a acontecer, nós aqui para o podcast estamos à espera de um Raspberry Pi 4 desde junho. Yeah. Portanto, tudo isto atrasa. Eu não gosto muito de fazer previsões negativas, mas tenho que ser realista. E estou um bocado na mesma. Acho que não vai haver Raspberry Pi 5. Ou pelo menos, ou seja, haver Raspberry Pi 5... O que é que isso implica? Implica-se chamar-se Raspberry Pi 5? Sim. Apenas isso. Seja qual for o form factor, seja qual for o... Ok. Não. Mas eu acho que não. Mesmo assim, não. Eles podiam picar o ponto e fazer tipo uma espécie de um P0 versão 5. Ou seja, uma versão 5 fraquinha, mas não acredito. Também não acredito. Não. Então agora com os RMs todos que estão aí... Lamento, mas não. Vão ter mesmo que esperar. Acho que mais para o ano. Aliás, eles este ano lançaram um P0 com Wi-Fi. Yeah. Portanto, não me parece que vai acontecer. Mas pronto. Não, okay. É contra. Yeah. É contra, quer dizer, é a favor da previsão. Sim, a favor da previsão, exatamente. Okay. Ok, então vamos para a próxima previsão, que é do David. Portanto, a minha previsão é que em 2023 vão ser escritos pelo menos 10 drivers em Rust para o kernel do Linux. Para os que não sabem, o Rust é uma linguagem de programação relativamente nova, que tem... Para a língua. Sim, linguagem de programação. Basicamente, uma das promessas é que é muito segura e muito eficiente. Yeah. E está a começar a ser introduzida agora. Está a começar a ser introduzida agora no kernel aos poucos e poucos. E neste momento já existem pelo menos 2 drivers em teste, portanto estão agora a ser só avaliados para serem postos no kernel ou não. Também tenho no link do podcast, está lá o link onde podem ver essa informação. E eu acho que a comunidade está a crescer bastante, está a haver muito mais gente interessada, muitas pessoas e mesmo pessoal gurus já a programar em Rust. E sei que há pouco tempo, acho que foi agora para o 6.2, já foi implementada a toolchain do Rust no Linux kernel, também já permite. Foi no 6.1 e no 6.2 vai ser. O 6.1 foi o initial. A integração inicial, e no 6.2 vai ser quando eles consideram aquilo já suficientemente usável. Yeah. Acho que é, mas acho que foi isso. Mas é só o toolchain para poderes fazer, para poderes escrever os drivers em Linux, né? Tanto quanto sei. Yeah. Yeah. Portanto, as ferramentas todas que permitem que o código seja inserido no kernel e compilado e não sei o quê. E pronto, e essa é a minha previsão. Gostava muito que acontecesse, vai ser bastante interessante. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, posso ser eu. Pessoal, disseste uma coisa que é super interessante e que é verdade, que é o Rust em termos de segurança é uma melhoria, porque ele é memory safe, tanto tudo que é buffer overflows, underflows, essas coisas todas desaparecem. E isto é verdade, e há números que confirmam isto, porque no kernel do Android o Rust já é usado há mais tempo. E neste ano que passou houve uma redução de CVEs em 87%, ou que foi, se me lembro exatamente o número, mas foi assim um número estupidamente alto de CVEs relacionados com problemas de memória no Android. Portanto, isso é só para as pessoas perceberem qual é a dimensão da coisa. Como tu disseste, já de facto suporte inicial e drivers em desenvolvimento. E por haver já coisas em Rust no Android, eu acho que esse número é perfeitamente razoável. Portanto, yeah, sou a favor também. Eu estou indeciso, porque, e falámos aqui sobre isso também noutro contexto, mas que é o velho problema da fatura técnica, ou do histórico que tem para trás, ou seja, de tudo o que tem que mudar de cada vez que nós fazemos alterações a esse nível. E aquilo que eu acho que vai acontecer, acho que não vais ficar, ou seja, a subida no número de presenças, digamos assim, no kernel, não vai ser uma subida suave, eu acho que vai ser tipo catch-up, ou seja, vai ser um boom. A questão é se o boom vai acontecer durante este ano ou se vai demorar mais tempo. Ou seja, quando começarem a aparecer, eles vão, ou seja, quando a mudança se der, vai passar a ser tudo feito ali, ou fundamentalmente. Agora, se o clique vai acontecer este ano ou não, essa é a minha dúvida, é o que me faz aqui ter algumas certo. Reservas, se vão ser 10 este ano, se não vão ser 10 este ano. Certo. Provavelmente poderão ser mais. Yeah, também concordo, poderão ser. Mas lá está, não irá ser sim, só drivers. Será também, se calhar, outros subsistemas, gestões de processos, se calhar essas coisas, se calhar. Acho que irá ser mais tarde. Eu acho que agora é tipo a facilidade. Se a resposta fosse 10, sim ou não, eu dizia já não. Porque das duas, uma, ou vão ser 2 ou vão ser 80, yeah, percebes? Eu acho que é um bocado. Agora, a questão é se o clique vai acontecer nos próximos 12 meses ou não. Mas olha, eu vou dizer que sim. Vou dizer que sim, vou achar que sim. Okay. E vou esperar que de facto o clique aconteça, porque lá está, eu sou o tipo otimista de serviço e ganhamos todos se isso acontecer. É verdade. De facto. E o 10 também é um número simpático, não é assim nada do outro mundo. Portanto, sim, sim. Vamos lá ver. Ok. Então sou eu. Segunda previsão. Yeah. Ora, falámos aqui há uns episódios sobre o desenvolvimento de um novo ambiente gráfico, e a minha previsão, lá está, seguindo aqui a senda do otimismo, é que durante o ano 2023 não vai ficar pronto para consumo, nem longe nem de perto, mas vai ser possível a alguém não muito letrado. Esta é a parte que lhe há cinzenta em termos de descrição, mas na prática o que eu quero dizer é: vai ser possível a um utilizador que não seja um cientista nuclear testar o novo ambiente Butterfly. Deixa-me propor-te aqui uma alteração. Vai haver uma imagem que é uma imagem, um ISO, que as pessoas podem arrancar e experimentar o Butterfly. Exatamente. Ou seja, inspirado na Não sei se será uma daily, não fará sentido ser uma daily, porque provavelmente não vai ter desenvolvimento diário, mas um bocado como acontece no desenvolvimento do Ubuntu, que a partir de uma certa altura tu consegues descarregar e experimentar uma versão daquilo que será o produto final. Portanto, uhum. essa é a minha previsão, a minha segunda previsão. Interessante. O que eu estou a pensar é em que estado é que ele é altamente, eu acho que é altamente provável que haja uma imagem para poder testar, sem dúvida. Em que estado de desenvolvimento é que ele vai estar? É a pergunta que eu me coloco a mim, pelo menos, e que coloquem para a audiência. Mas sim, a seu favor. Eu também acho que sim. Eu honestamente não tenho andado a seguir o desenvolvimento disto, mas como ganhamos todos em ser positivos e em afirmar que as coisas vão acontecer. Mas estamos todos bué de positivos este ano. Acho que isto nunca acontecer, haver não tanta concordância. Não é positivos, estamos chatos, pá. Estamos chatos. Temos de ser um bocadinho mais edgy, um bocadinho, pá, fogo. Eu vou votar contra a minha própria previsão. Pronto. Só para ser do contra. Tá. Ninguém manda em mim, nem as minhas previsões mandam em mim. Pronto. Mas pronto, brincadeiras à parte, votaste a favor, foi? Eu votei a favor. David. Pronto. Muito bem. Estamos bem. Ok. Então, olha, por enquanto, isto está a ser o episódio mais chato de toda a vida deste podcast. Mas pronto, é tudo bem. Acho que agora vamos começar a discutir. Então vá, Diogo. Mais uma previsão chata, faz favor, para cima da mesa. Exatamente. Vai sair o Last of Us para Steam Deck. Ora, bro. Sei lá o que é isso. Não sabes o que é isso. Aí está. O Last of Us é um jogo da Naughty Dog, que é provavelmente um dos jogos mais populares dos últimos 10 anos. Isso em termos na escala Tuxcart está... Tipo, rebenta com o Tuxcart, está à vontadinha. E vai ser feita uma série na HBO este ano sobre este jogo e tudo. Tipo. Uma série sobre um jogo? Exatamente. Pô, muito bom. Pronto. E o CEO da Naughty Dog disse que vai haver um Last of Us para Steam Deck, tipo, que é inevitável. Mas okay. ele nunca disse quando é que seria. E portanto, esse jogo saiu quando já? Já tem quantos anos? 2014. Primeiro, e o original, sim. Ah, deve ser aquelas versões, houve um remastering, houve uma espécie de um add-on e houve uma continuação que saiu o ano passado, há 2 anos, ou coisa assim. Já não sei bem. E agora vai sair a série em janeiro, na HBO. Ok. Epá, é assim, eu... Não estava a par desta previsão dita lá pelo senhor, mas acompanhando o Steam Deck como tenho acompanhado nos últimos meses e os jogos que já correm lá, eu acho que não será muito difícil lá. Não é difícil, não é? Correr no Steam Deck. Ainda por cima, um jogo que atenção, 2014. Todas as minhas previsões sobre jogos falharam até agora. Epá, não pera lá, temos de ter cuidado agora. E algumas que eu achei que iam acontecer, de facto, estava super convencido que iam acontecer. Yeah. Pá, eu voto a favor. Eu acho que sim. Eu acho que não será nada difícil. Então, ouvir esse anúncio, então acho que não há muito a discordar. Digo eu, também posso estar enganado. Isto para mim é um tiro no escuro completo. Eu, Last of Us, eu por acaso, repetindo várias vezes, dá para perceber que eu já tinha ouvido em algum lado o nome. Não sonhava sequer que era um jogo, provavelmente. Acho que não. Se me dissesses que era um filme da Netflix, eu dizia-te, ok, boa. Mas juntando as pecinhas, ou seja, não conhecendo o jogo, mas lá está, é um jogo com alguma história já. Já é 2014, portanto está com 8 anos. 8 anos é muito tempo para um jogo de computador, digo eu. Uhum. Steam Deck já corre para 80% dos títulos, ok. Portanto, há de haver qualquer coisa pequena a emperrar o processo de correr o Last of Us lá. Se o senhor que manda naquilo diz que ele vai correr lá, eu voto a favor, porque acho que vai ser uma questão de... E se calhar até eu tornava... Das duas, uma. Ou nós estamos com com previsões pouco ambiciosas, e por isso é que também temos todos a concordar uns com os outros. Não queres pôr aí nada mais do estilo no primeiro semestre, no primeiro trimestre, só para tornar a coisa um bocadinho mais interessante? Primeiro semestre, vá. Vês? Mesmo assim é pouco aventureiro, não? Eu falei trimestres, mas... Não, trimestre é claramente, na minha opinião, é claramente exagerar. Ok. Primeiro semestre. Pronto, tudo bem. Vai sair no primeiro semestre de 2023. Eu continuo a votar a favor. Eu também acho que sim. Também acho que sim. Isso não gerou muita discórdia. Em 6 meses não gerou muita discórdia. Não. Ok, tens que ver se arranjo outra previsão, porque eu estou a ver que... Pois. Que aqui está a ser um bocado... Mas pronto, vá, tens para aí 5 minutos, que é o tempo que o David vai demorar a dizer a dele e eu a minha. Exatamente. Então, pois, David, vamos para a próxima. Terceira, vocês queriam discórdia, mas eu acho que isto não vai trazer discórdia, mas podem discordar. A Microsoft vai comprar a Canonical. Não, nada disso. Não metem nada dessas coisas. A minha previsão é que a FOSDEM vai ser bué da fixe. Olha, bela porra. Está bem, lá está. A malta está toda. A malta está a arriscar mesmo. Está de fogo. Está mesmo a pôr as fichas todas em cima da mesa. Tudo, a loucura fogo. Toda. Eu agora estou aqui, bem, não sei se vou. Ok. Não sei se o que é que hei de pensar. E como é que consideras que. O que é que consideras que caracteriza a FOSDEM ser bué da fixe? Por acaso. A tua opinião não vale nada aqui. Isto tem que ser quantificável. Tem que ser quantificável. Portanto. Como é que eu poderei pôr as coisas? Pois não pensei muito sobre isso, não. Só pensei sobre de facto ser fixe, no sentido, vais à FOSDEM, estás lá tranquilo, sem problemas de saúde pública e coisas do género, consegues estar lá tranquilo. Se calhar uma previsão... Se calhar melhor previsão este ano para a FOSDEM, será que vão estar mais pessoas ou vão estar menos pessoas na FOSDEM este ano? Agora eu vou achar que vão estar menos pessoas. Eu também acho que vão estar menos pessoas. Eu acho que vão estar menos. Sem dúvida alguma vão estar menos. Não quer dizer que, isso faça da FOSDEM um mau... Um mau evento. Pelo contrário. Melhora. Sim, exatamente. A quantidade de vezes que eu fiquei à porta de salas porque as salas estavam lotadas, eu vou agradecer que haja menos gente. E filas para a comida e só. Coisas do género. Portanto, este ano a FOSDEM vai ser mais fixe que os outros anos, vá, digamos assim. Pronto. E quantifica-se isso com uma votação feita. No episódio, porque a gente é que manda, portanto. Exatamente. Ou seja, quando chegarmos ao episódio do balanço, votamos quem assim, lá estiver. Eu proponho assim: todos os portugueses que fazem parte da nossa comunidade e ouvem o podcast, vamos permitir que eles votem e, com base nesse resultado, Como é que consegues garantir que eles estiveram na FOSDEM? Pode ser online. E que eles não são só inimigos do David e que estão a querer boicotar a previsão do David. Pode ser online também. Estás a dizer que as votações online não são confiáveis? Estás a dizer que eu tenho inimigos? Não foi isso que eu disse. O que eu estou a dizer é que o David vai para o Fediverse à procura dos seus 10 milhões de amigos e eles juntam-se todos contra ele e votam que a FOSDEM foi uma bela porcaria esta. E depois perdemos o voto do podcast, meu. E não pode ser. Não. Percebes? Eu acho que é justo. Pronto, eu acho que a quantificação. Então, a quantificação. Ele também pode pagar-lhes pelos irem votar a favor. Exatamente. Portanto, eu fazia assim: no episódio depois da FOSDEM, juntamos-nos todos, fazemos o voto à comunidade e quem depois, se calhar, pôr lá se foram online ou se foi presencial. Tenho que provar que foram lá, que eu tipo tirarem a fotografia do pessoal ou coisa assim de género. Eu tenho uma proposta melhor. Porque a comunidade portuguesa é porque a FOSDEM é global. Portanto, eu vou mais longe. Vamos fazer uma sondagem à boca das urnas. Ou seja, vamos para a FOSDEM perguntar a pessoas que estejam na FOSDEM. Lá, este ano é mais fixe que a última. E apontamos. Que é a última em pessoa. Que é a última em pessoa, claro. Eu acho que esta vale mais. Cada um leva uma folha A4 e vai pondo risquinhos. Pronto, esta é melhor ou é pior? Risquinhos. Não. E depois contamos os risquinhos. Acho que sim. Acho que é uma votação online. Acho que é uma boa. Uma votação online. Achas que é mais fiável? Com todas as nuances e todo o problema. Eu não estou a dizer que é mais fiável, acho que é melhor. Acho que temos que fazer uma blockchain para isto. Se a gente fizer as fotos, está resolvido o problema. Exatamente. Pronto. Então, anyway. Uma votação. Fazemos uma votação. Voto a favor. Eu também voto a favor. Eu voto que este ano vai ser mais fixe do que os outros anos. Ok, então. Para mim vai ser mais fixe, de certeza. Eu ainda por cima vou para lá com uma semana de antecedência para o aquecimento. Ai, caramba! Portanto, olha, vou estar. Agora que estamos a falar nisso, também vou estar essa minha semana. Não sei. Semana de férias, essa semana. Mas vou estar lá, de certeza, e vou estar no stand do Ubuntu, que vai haver. Portanto, já vai está ser confirmado. Muito fixe. Tá. Está tudo confirmadíssimo. Olha essa parte das mensagens. Está tudo confirmadíssimo. Então pronto, mais uma previsão que não gerou discórdia nenhuma. Exatamente. Pronto. Mas então, pronto. Vou gerar agora aqui uma. Vou usar a minha extra como a minha terceira previsão e assim não faço uma extra. Tens que esperar a tua vez. Falta a minha terceira, Diogo. Tem calma. Ok, pronto. Então, ordem na casa. Pronto. Ora, a minha terceira previsão. É uma previsão que é uma estreia. Eu nunca aqui puxei nunca, esta previsão. Inédito. Que é que em 2023 vai ser possível comprar três modelos diferentes, pode ser da mesma marca, de computadores com Linux pré-instalado. E atenção, porque se nós comprarmos pela internet, felizmente na internet o contexto já é bastante mais positivo. Sim. Do que nos últimos anos. Claramente as marcas têm ouvido o podcast. Não deram ainda o passo, mas pelo menos na internet já consegues, ou online já consegues comprar Dells, ThinkPads, já não te falo sequer dos Slimbooks, exatamente. HP por acaso não conhecia. HP DevOne. Pronto, mas sei que, por exemplo, conheço alguém que está neste momento a comprar, portanto nestes dias, a escolher o seu ThinkPad com o Ubuntu, porque é condição. Tenho um colega no trabalho que comprou um Dell há muito pouco tempo, portanto também é tranquilíssimo. Mas a minha previsão, lá está, porque é sempre aquela mais arriscada, é na prateleira. Ou seja, é eu sair de casa com o meu cartão de crédito ou com um saco com algum dinheiro e sair de casa, ir a uma prateleira, trazer, ou posso encomendar até, mas uma coisa de loja, e trazê-lo para casa. Portanto, modelos, três referências diferentes com Linux pré-instalado na prateleira de um qualquer estabelecimento comercial. Loja portuguesa, sim. Com teclado em português, pronto. Com teclado em português. Pode não ter teclado, se for um Nuke, por exemplo, não tem teclado. Mas sim, mas sim. Se for uma stickbox daquelas que a Intel já vendeu em tempos, não tem teclado. Mas sim, se tiver teclado, que seja em português, exatamente. É o ponto extra. Temos aqui o nosso primeiro ponto de discordância. Eu acho que não vai acontecer. Eu também acho que tenho um ponto de discordância aqui. Eu também não percebo. Não percebo as vossas opiniões. Suas não mentes retrógradas. É uma questão de deixar que se vai acontecer ou não. Não se queremos que vá acontecer ou não. É diferente. Tá, mas pronto, então vá, Diogo, agora tu. Tenta lá gerar aqui discórdia. Ok, esta semana, ou a semana passada, já não sei bem, porque isto o tempo, em termos de coisas que envolvem Twitters e afins, neste momento é difícil de medir. Houve uma grande bronca que envolveu a Raspberry Pi Foundation. Eles contrataram um ex-polícia que trabalhava numa área que desenvolvia soluções para vigilância dos suspeitos. Portanto, e que utilizavam Raspberry Pis para meter dentro de candeeiros e não sei o quê, coisas para disfarçar. Portanto, okay. O pequena dimensão do Raspberry Pi favorecia essa possibilidade, e eles contrataram esse ex-polícia como o seu maker in residence. Portanto, okay. O seu maker interno da Raspberry Pi. E anunciaram isto e houve uma reação muito negativa da comunidade, ou de partes da comunidade. Pior que a reação muito negativa da comunidade foi a reação à reação. Portanto, a forma como a Raspberry Pi reagiu à às reações das pessoas, que foi um comportamento super infantil da Raspberry Pi, de tudo o que é pessoas, no Twitter e no Mastodon, e metia lá um tweet a dizer bye bye e depois bloqueava-os, e coisas desse tipo. Foi super não profissional a forma como a Raspberry Pi fez isto. E eu prevejo então que este ano a Raspberry Pi e a Mozilla, as duas, vão fazer, pelo menos cada uma delas, mais duas coisas deste tipo. Duas para cada uma? Exatamente. Estar a fazer previsões sobre fogo na internet é assim também uma coisa um bocado, mas percebo-te. David, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Que realmente foi uma parvoíce aquilo que aconteceu, não haja dúvida. Agora, se a parvoíce vai voltar a repetir depois, em dobro, com outros amigos, que são os amigos da Mozilla, não me cheira que vai acontecer. Eu acho que eles vão aprender a lição. Espero que aprendam a lição. Onde deles. Onde é que está? Porque quem está à frente da Mozilla? Não é Mozilla? É da Mozilla ou do Thunderbird? Acho que é só do Thunderbird. O Jason Evangelo é. Está na Thunderbird, sim. É só Thunderbird. Thunderbird, okay. Thunderbird ainda faz tecnicamente parte da Mozilla, mas é autónomo. Exatamente. Com Jason Evangelo à frente da parte social, eu diria já de caras que não. Como o Mozilla, até pode acontecer. O drama aqui vai ser nós quantificarmos o que é de facto um rebuliço, o que é que tem dimensão suficiente para ser considerado um rebuliço ou não. E ainda assim, dois em duas empresas ou duas fundações distintas, eu voto contra. Ok. Eu, como forma de medir, será equiparável ao que aconteceu já neste caso. Portanto, a medida será a mesma. O mesmo tipo de quantidade de interações e de dias. Quantas foram as interações? Quantos foram os dias? Foram muitos. Ainda se fala disso. Eu não lembro se isto aconteceu já esta semana, se foi já no fim da semana passada. Okay. Tenho de ver. Ainda se fala disso em podcasts, portanto. Eu não estou preocupado com isso, sei que não vai acontecer, mas se é para dizer que é o mesmo número de dias e o mesmo número de interações, é preciso saber quantas foram as interações e quantos foram os dias desta. Sim. E é difícil contabilizar, digo eu. É assim. Eu não me vou pôr a contar tweets, digo já. Não. Não há uma forma super objetiva de medir isso. Mas será comum chegar ao Twitter ou ao Mastodon e afins e ver pessoas da nossa comunidade de software livre e open source a falar, a comentar isso durante vários dias. Ok. Eu voto contra. E provavelmente será mencionada em mais do que um podcast. Ok. Eu discordo, okay, completamente, então. Completamente discordadíssimo. Estou aqui a semear discórdia. Mais nada, isso. Discordo completamente. Para a internet. Continuar esta discórdia. Pronto, então, cada um de nós já fez as suas três previsões. Não vai haver previsão extra de nenhum de nós, pelos vistos. Mas nós temos ainda as previsões que a comunidade enviou. E temos aí uns minutinhos, então vamos desmifrar isso. O Marcos Maradas mandou uma carrada delas. E eu vou só usar três. Eu vou usar as três primeiras. Não, vais usar todas, mas vais despachar. Vá, tenta lá, Diogo. Então, contamos contigo. Ok, então pronto. Vá. A primeira do Marcos Marada é que o Ubuntu Touch não vai deixar de disponibilizar uma forma de ser instalado nos devices que deixarem de ser suportados. Ok. Isso tem que ver com uma das nossas conversas aqui, aliás, com um dos anúncios que foi feito. Eu tenho a dizer sobre esta, que eu nunca disse que isto ia acontecer durante este ano. E eu disse claramente também que isto iria o processo de descontinuar iria demorar. É, na minha opinião, praticamente impossível que aconteça em menos de 6 meses. E é altamente improvável que aconteça durante um ano. E esta previsão é para um ano. Portanto... Yeah, vou votar a favor. Exatamente. Também acho que sim. Não vai deixar, eu também voto a favor. Também voto a favor, já. Completamente. Até porque votar contra seria incoerência em relação àquilo que eu disse na altura sobre o assunto. Mas pronto. Ora então, segunda previsão. Força aí, manda aí. Ora, deixa-me só registar. Manda aí, aqui. Manda aí que arrode. Então eu vou dizendo, eu vou dizer. Diz. Exatamente. Sim, sim. Então a segunda previsão do Marcos é que os invento, vai haver um invento ou um encontro de software livre e cenas em Trás-os-Montes e Alto Douro. Poderá ser um evento regular, eventualmente, mas a aposta é um que depois poderá ser a porta aberta para eventos regulares. Eu não sei onde é que são o Alto Douro. O Alto Douro é Braga, não é? Uhum. É de Braga para cima. Yeah. Não te sei dizer. Mas pronto. Eu como, e vou já falar sobre este porque também tem que ver com uma das previsões do ano passado, se a memória não me está a falhar, que é sobre fazer encontros da comunidade noutros locais, que não apenas Sintra, yeah, da histórica Sintra. Já aconteceram dois encontros em Ponta Delgada, vai acontecer o terceiro este mês. Uma coisa que me agrada, porque os dois primeiros em Ponta Delgada foi um desafio entre mim e o Pedro Gaspar, também que nos ouve com bastante regularidade. Este terceiro, que é uma coisa que isso é que me agrada bastante, está a ser organizado e está a ser encabeçado por alguém que se está a estrear e que se está a começar e a querer envolver na comunidade. Portanto, é alguém que é recente em Portugal e que está a tentar explorar Portugal e as possibilidades, não só geograficamente, em termos culturais, mas também isso, ou seja, é alguém que neste momento está já com a ideia de organizar uma mini DevConf, provavelmente para os lados de, não sei se é Aveiro, se é Coimbra, não sei onde é que está. Neste momento já está em Aveiro, não é? Pronto. Yeah. Portanto, organizar-se nesta onda de, bora lá deslocalizar, e já falaram em organizar um encontro do Ubuntu em Aveiro, exatamente. Yeah. Portanto, daí Alto Douro e Trás-os-Montes é um tirinho, portanto, seja um encontro do Ubuntu, de software livre no geral ou de outra temática relacionada, eu voto a favor. Ok. Eu também gostaria muito, muito, muito que isso acontecesse, portanto, eu voto então, muito a favor. Agora que eu descobri que há aviões de Cascais para Bragança, que demoram 1h40, portanto, nem que eu vá lá fazer um em dezembro só para... Faz ali o aeródromo Tires. Faz ali o aeródromo Tires. Ok. Siga. Pronto. Eu também acho que é possível. Portanto, vou votar fora. Pronto. A terceira, eu vou despachando disto, vais anotando e eu vou despachando. A terceira é um bocado em linha com a previsão do David também, ou seja, que as redes sociais do Fediverso, livres, vão continuar em crescimento, em contraciclo com as proprietárias, e aqui a referência é Twitter, Facebook, TikTok e afins. A minha dúvida aqui é o contraciclo. Yeah. Eu não sei se... Yeah. Yeah. Eu também acho que... E uma coisa é dizer contraciclo para uma... Ok, é razoável, mesmo que não tivesse a acontecer isto ao Twitter. Basicamente é o Fediverso contra o resto do mundo. Yeah. Basicamente é isto. Yeah. E isso é aquilo que me deixa aqui algumas reservas. Eu acho que se fosse em relação ao Twitter, sim. Eu acho que sim, em relação ao Twitter. Quanto às outras, eu acho que não. O Facebook já está a cair há muito tempo. Por acaso não sei como é que é em termos de números, mas pelo menos em termos de utilização, o Facebook é... Eles muito... continuam sólidos. Continuam uma boeda sólida. Eles estão sólidos. Onde eles são menos populares é entre a juventude. Yeah. E pronto, o TikTok está crescendo por caraças. Portanto, eu digo que sim. Porque, pronto, mesmo que as outras mantenham sólido e o outro cresça, eu acho que o Twitter vai descer, portanto, eu vou votar que sim. Mas atenção, o Twitter, eu na minha opinião, o Twitter não chega, teria de ser pelo menos várias delas. Yeah. Tinha que ser uma coisa global, ou seja, números globais das proprietárias, números globais do Fediverse. Yeah. E... eu vou-me abster, não porque eu tenho metade a dizer que sim, metade a dizer que... Só que isto não, eu vou votar contra. A questão é essa, para isto se verificar é preciso crescer Fediverse, não tenho dúvidas, e decrescer proprietárias. Yeah. E aí é que eu tenho dúvidas. Portanto, isso basta uma destas condições não acontecer e a previsão não se realiza, eu voto contra. Yeah. Lamentavelmente acho que as redes proprietárias vão continuar a... Yeah. eu acho que se a pergunta fosse só contra o Twitter, eu votava a favor. Se fosse só contra o Twitter, votava a favor. Mas com elas todas, eu acho que não. Acho que não. Acho que sim, o Finiverso vai crescer, de certeza. Mas as outras continuam a ter. Okay. Até porque é perfeitamente possível que crescerem todas. Exatamente. Próxima previsão do Marcos também. A adoção no metaverso vai continuar a ser vaporware. Eu acho que sim também. Acho que sim. Não há muito a dizer. Acho que ninguém gosta daquilo. Eles não lançam nada de jeito já há não sei quantos anos. O John Carmack, que trabalhava para eles como Carmack consultor, passou. Demitiu-se esta semana. Sim, também voto a favor. Voto a favor. Tranquilíssimo, sem grande história. E a última do Marcos é: ainda não é desta que é lançada uma mega cena baseada em RISC-V. Ok. Ou seja, e esta foi uma previsão tua do ano passado, não foi, David? Ou foi, há 2 anos? Foi. Foi há 2 anos, sim. Mas ele foi no data center, no o data David center, referiu no data center. E mesmo assim não há, não há assim nada de muito visível no data center. Não. A Canonical tem estado a apostar imenso no RISC-V e nas parcerias com a empresa que mais produz boards com RISC-V. Mas é tudo FPGAs e coisas do género, IoTs, por aí. Eu também acho que não vai acontecer. Portanto, todos é a favor. Contra? Todos a favor. Ah, sim, a favor, sim. Ok, é isso. Certo. Ok. Seguindo, para previsões, estamos mesmo à coisa. Hoje, o Alex hoje tem que ser mais compreensivo com a gente, nós estamos aqui a esticar um bocado o tempo. Mas temos as previsões do Carlos Martins, que diz que Software Defined Silicon vai ser também introduzido nas linhas desktop consumidor. Eu estou completamente fora, honestamente. Eu não ando a seguir esta onda do SDN. Do SCS, neste caso. A Intel introduziu já nos chips para servidores, nos processadores. Eu acho que é altamente provável que aconteça também. Achas que sim? É uma tendência, portanto. Eu não sei como é que ele. O que é que ele. Eu acho que isto é mais na onda de. Ele está a dizer especificamente desktop consumidor. Sim. Eu acho que vai ser, se calhar, provavelmente no data center. No data center, definitivamente que sim, já foi anunciado. Há modelos anunciados da Intel, de certeza. Eu acho que também é altamente, na minha opinião pessoal, claro, que vai acontecer também na área do consumo. Não acho. Também acho que não. Vou votar contra. Ok, temos discordância. Ora. Okay. E a última, pelo menos da lista que nós temos aqui, é também do Carlos Martins e diz que a NVIDIA irá realmente disponibilizar o código-fonte dos drivers tal como a AMD. Mas isso eles já prometeram. E publicaram código de drivers para... Neste caso foi com aplicações não para desktop, mas para tipo coisas como CUDA e afim. Basicamente o que eles fizeram foi, de facto, publicaram o código dos drivers, mas puseram bué de cenas em firmware em vez de estar nos drivers. E houve um esforço bué de grande também a fazer o reverse aos drivers dos chips e não sei o quê. Acho que não, infelizmente não. Era um wish muito grande, era uma cena muito bonita de se ver acontecer, mas eu tive, sim, eu tive esperança quando houve aquele ataque que viesse código cá para fora. Foi ameaçado que esse código foi, e que era o código, segundo anunciado, era o código-fonte de uma série de coisas, incluindo aquilo que nós ambicionamos, não é? E que faz parte aqui desta previsão. Tive a convicção que, ou à boleia disso, ou lá está, que alguém da concorrência pudesse eventualmente agilizar o processo, mas eu quero para mim, a NVIDIA chegou-se à frente. Mas isso não seria legal, portanto, não se pode dizer que iria ser disponibilizado como open source. Mas lá está, quando o castelo tem a porta aberta, não é? É mais fácil de mais das coisas acontecer e de se saberem. Nem com este tudo isso aconteceu, portanto eu acho que não vai acontecer. Okay. Lamentavelmente, acho que não vai acontecer, portanto vou votar contra. Yeah. E tu também, David? Yeah, também voto contra. Yeah, então estamos todos de acordo também com isto. Ok, e de facto chegamos aqui ao fim do episódio. Está feito, exatamente. É verdade. David, muito obrigado por teres vindo. É sempre um grande prazer ter-te cá. Esperamos contar contigo para o primeiro episódio de 2024, para virmos ver quem é que ganhou. E depois temos de combinar como é que fazemos para isto, porque temos de nos encontrar para pagar um almoço ou um jantar ao vencedor. Exatamente, e temos que ir também ver as nossas previsões ao longo do ano, né? Temos que falar da FOSDEM, temos que falar daquelas coisas do primeiro semestre, portanto a gente ainda se vai encontrar. O truque é ir pagando jantares ao longo do ano. Eu acho que é melhor começar já a fazer essa parte. ter um vencedor de primavera e um de verão. Ora, isto. Mas... Temos que pensar nisso. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e estar à conversa com vocês, falar sobre coisas que nós todos gostamos. E já, vemos em breve na Bélgica, em Bruxelas. Yeah. Muito, muito breve. Sim. Ok. Só mais uma coisa, queres dizer onde é que as pessoas te podem encontrar? Eu, neste momento, estou só alcançável pelo Telegram. Podem me encontrar no Telegram da comunidade do YouTube Portugal, David Negreira. Eu provavelmente tenho barrete nestes dias. Tenho barrete de Natal, é verdade. Eu não sei se vou continuar no Twitter ou não. Não vou passar para o Fidiverso tão cedo. Portanto, a melhor maneira de chegar a mim é através do Telegram, se quiserem contactar-me diretamente. Não queres deixar a tua morada de casa? Não, deixa estar, não é preciso. Se é assim, se quiserem mandar dinheiro, posso mandar morada. Agora, assim de borla, não pode ser. Ah, ok. Bem. Ok, então resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e hoje tivemos a grande participação do David Negreira, e vai ser editado pelo Alexandre Carrapice, o Senhor Podcast. E até para o ano. Até para o ano. Tchau.